Em 5 segundos, podcast do Alexandre Senna. Olá a todos, eu sou o Alexandre Senna, trazendo para vocês mais um podcast. Em clima de virada, né? Esse é o último podcast de 2005, edição número 20, que está indo ao ar nesta sexta-feira, 30 de dezembro. Nesta última edição do ano, eu trago um balanço dos melhores momentos desta primeira e inesquecível temporada do nosso podcast. Vamos rever, ou melhor, reouvir, né? As músicas, as entrevistas, as polêmicas, os assuntos que foram pauta do podcast do Alexandre Senna ao longo desses 7 meses. A primeira edição foi ao ar em junho e de lá pra cá muitas águas rolaram. Vai ser uma forma de botar 2005 em pratos limpos. Mas antes de começar nossa retrospectiva 2005, eu queria só registrar algumas mensagens que recebi de ouvintes, muita gente comentando, entre elas o Marcelo Loredo, que está na Alemanha e ouve nosso podcast, o Rodrigo Reis, o Geraldo, o Tato, que mantém o podcast Espaço Retro, www.espaçoretro.vocêpode.com, o Alexandre, que lançou seu podcast, o maisumpouco.vocêpode.com, e o Sérgio Vieira da Silva, que também lançou seu podcast e até mandou uma promo pra gente. Vamos ouvir. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Vieira e estou aqui para convidar todos vocês para ouvirem o meu podcast com impressões digitais, uma visão pessoal e bem-humorada sobre o comportamento humano, a cultura, as artes e a tecnologia. Se você quiser ajudar este pobre podcaster, visite o site www.impressões.vocêpode.com. Ouça impressões digitais e deixe seu comentário de texto ou de áudio, pois, como muito propriamente afirma o sistema 0800 da vida, sua opinião é muito importante para nós. Obrigado e até mais. Daí o Sérgio Vieira, que a exemplo do Tato e do Alexandre, mantém seu podcast no portal vocêpode.com, o portal lançado aí pelo nosso grande Ed Silva. Alô, Ed Silva, um abraço muito grande para você. O Ed Silva que, mesmo morando nos Estados Unidos, tem sido um dos grandes incentivadores da podosfera brasileira. E a gente começa o nosso balanço do ano de 2005 trazendo novamente o som do Horton's Choice. Entre diversas bandas que eu apresentei nas primeiras edições aqui do podcast, músicas que foram incluídas na coleção Copy Me, Remix Me da organização Creative Commons, a que eu mais gostei foi mesmo a faixa Oxygen, do Horton's Choice, que eu apresentei na edição número 7, e que resgata um estilo de rock que às vezes eu sinto falta, né? Aquele rock que guarda ao mesmo tempo um pouco de rebeldia e um pouco de ingenuidade, tanto na melodia quanto na letra. Com vocês, Horton's Choice, no podcast do Alexandre Senna. We'll be right back. Daí, Horton's Choice com Oxygen, uma música que recebe o meu carimbo de qualidade. E uma das coisas que eu mais gostei de fazer nesse podcast foram as entrevistas. A ideia inicial que eu tinha, aliás, era de trazer sempre entrevistas com especialistas falando sobre assuntos da atualidade, ou mesmo com artistas, profissionais da comunicação, celebridades em geral. Por questões operacionais diversas, e principalmente por falta de tempo, eu confesso que eu acabei fazendo menos entrevistas do que eu gostaria de ter feito. Mas as entrevistas que eu fiz foram bastante prazerosas para mim, e espero poder retomar na próxima temporada essa ideia de produzir entrevistas de qualidade, com gente inteligente, e que tenha sempre algo interessante a falar. Eu separei aqui alguns clipezinhos com pequenos trechos das entrevistas realizadas em 2005. Todas as entrevistas foram realizadas com gente ligada de alguma forma à comunicação social. Tivemos aí, por exemplo, profissionais como o jornalista TT Catalão, um dos grandes nomes do jornalismo cultural em Brasília, falando da experiência no jornalismo online, no caso, os artigos que o TT Catalão escreve semanalmente para o blog do Noblar. Também tivemos o cineasta pernambucano Francisco Amorim Filho, que toca as filmagens de uma telenovela totalmente ambientada no Recife, trazendo assuntos ligados ao folclore de Pernambuco. E trouxemos a dupla Liana Lessa e Manuel Carlos, o Manu, da Rádio Ralacoco, a rádio comunitária da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília, uma experiência bem sucedida de rádio comunitária. Vamos ouvir alguns trechos das entrevistas. Na sequência, o jornalista TT Catalão, depois o cineasta Amorim Filho e depois a dupla Liana e Manu, da Rádio Ralacoco. Bom, estamos aqui com o jornalista TT Catalão. Como é que está sendo um veterano do jornalismo impresso nessa nova vertente eletrônica? Como é que você encara o jornalismo do blog, o jornalismo eletrônico? Quais são as diferenças que você aponta? É, o primeiro ponto é o da velocidade, né? A velocidade de informação. Em um aspecto eu tenho uma forma de interação que às vezes até me desagrada um pouco, porque eu não tenho um costume, que é lidar com anonimatos, né? Eu tenho uma grande dificuldade de não falar com as pessoas, não saber quem está falando, né? E como é que é o dia a dia? Dificuldade de produção, óbvia, tem a questão financeira, tocar um projeto desse às vezes sem patrocínio, com o suor do próprio corpo, com a boa vontade das pessoas é algo difícil, mas enfim, conta como é que é o dia a dia da produção. Olha, é complicado porque são 43 atores, 22 pessoas na equipe técnica e a gente tem que alimentar esse povo todo, tem que locomover. Para você ter uma ideia, como a gente teve que pensar em minimizar custos. Então, como é que a gente fez? A equipe de arte, por exemplo, visita brechóis e quermesses de igreja e a gente fez um figurino com R$150 para esses 43 atores. A gente comprou roupa de brechó e tal, e com doações de roupas velhas a gente começou a fazer remodelagem nessas roupas. Agora, para encerrar, para vocês, para cada um, como é que é a experiência pessoal? Assim, para estar tá fazendo essa rádio, para vocês, o que vocês sentem que pode acrescentar no profissional de vocês, no pessoal mesmo? Enquanto o agradecimento. Ralacoco é muito bom, né? O processo que a gente passa. A gente aprende demais aqui, tomar coragem mesmo, vir aqui, por mais que você esteja por trás ali do microfone, você sente uma vergonha até, mas você começa a se preparar mais, você tem que ver o que você vai falar, você não pode falar qualquer coisa, né? Tava pensando, né, como que a gente começou, qual que era a ideia, né, que era basicamente falar, botar a voz no ar, né, ocupar esse espectro que tá cheio de rádios comerciais, cheio de rádios institucionais, né? E hoje em dia o que ela é, né? Que acaba, a gente está, acho que o potencial da rádio está se realizando mais como um polo de fomento a novas experiências de rádio, né? Também a questão do mercado de trabalho para jornalistas foi abordada. No caso, as dificuldades que os profissionais recém-formados encontram para se firmar no mercado. Eu trouxe aqui o depoimento da jornalista Aleta Dreves, do Paraná, que teve que sair do sul do país para ir morar na região norte, mais especificamente em Rio Branco, no Acre, porque só encontrou uma boa oportunidade de emprego lá. E também trouxe o relato da Nereida Neri, jornalista do Recife, que falou dos problemas enfrentados pelos profissionais da região nordeste, a falta de oportunidades que acaba fazendo com que muitos profissionais daquela região mudem para os grandes centros do país, especialmente São Paulo. Vamos ouvir trechos das entrevistas. Primeiro a paranaense Aleta, depois a pernambucana Nereida. Claro, o que você passou, também muitos outros jornalistas também podem vir a passar, de ter que se deslocar, sair da sua terra para outra bem distante por conta de uma oportunidade melhor de emprego. Como é que você analisa esse sacrifício que a classe jornalística às vezes é obrigada a fazer? Olha, eu acho que é um sacrifício até um certo ponto, né? Eu acho que isso é o mercado mesmo que faz com a gente. Mas eu acho que se é para ir em busca de um sonho, de um salário melhor, de fazer o que você realmente quer, eu acho que vale a pena. Eu acho que não é sacrifício, eu acho que fica até prazeroso. Então, no Recife, vale aquela máxima que santo de casa não faz milagre. Eles estão sempre importando jornalistas de outras praças porque não acreditam na mão de obra local. É isso? Não, isso é verdade. É uma realidade triste, mas que acontece aqui em Recife. Agora, qual o sentimento em relação a vocês, jornalistas do Recife, que vem isso acontecendo? Não fica aquela revolta, de repente uma vontade de, não, vamos mudar isso, vamos revolucionar, vamos mostrar não, que nós somos capazes? Não, existe sentimento de depressão. Pô, estudei tanto, me formei, paguei faculdade cara, me empenhei. Logo na primeira edição, a gente falou do escândalo das fraudes nos concursos públicos promovidos pelo CESP, um órgão ligado à Universidade de Brasília. Como foi um assunto que chamou bastante a atenção da opinião pública na época, eu convidei duas colegas minhas, a Sabrina Nunes e a Mônica Lago, jornalistas e blogueiras, a darem a sua opinião sobre o caso, já que ambas costumam prestar concursos públicos. Vamos ouvir novamente trechos das entrevistas das duas. Primeiro a Sabrina, depois a Mônica. Primeiro foi um baque, né? Todo mundo ficou assustado porque... Primeiro porque o CESP era uma instituição assim, que a gente confiava e tinha um nome, né? E agora a gente não sabe nem em quem confiar mais. Porque com tantos anos assim, que o CESP trabalhava já com concurso e sabendo que esse problema das fraudes... dos alunos já vem desde 81, a gente fica meio assustado, né? Saber, assim, qual a confiabilidade que a gente pode ter na instituição. Eu achei que, assim, não que não fosse mais ter concurso pelo CESP, mas que fosse ter uma crise, né? Porque o CESP é responsável por pelo menos, acho que 80% dos concursos do país, né? Fora que ele sempre foi muito respeitado. A própria postura do CESP era de não admitir contestação das provas, até mesmo para quem ia entrar com recurso quando fazia alguma prova, era uma dificuldade para eles aceitarem. E também a polêmica ocorrida em julho com o caso dos adolescentes que filmaram e divulgaram na internet a relação sexual que um deles manteve com a namorada menor de idade. Essa polêmica também rendeu uma participação especial do podcaster Ricardo Macari, que falou sobre as implicações legais do caso. O que você acha que pode ser feito? A legislação atual falha em relação a crimes cometidos pela internet? O que acontece é o seguinte, a legislação ela não tem uma legislação específica para os crimes de internet, né? Até para o próprio uso da internet. Só que hoje quando você quer enquadrar alguém, aí você acaba enquadrando numa outra lei, né? E vai, no caso, acabar atingindo, né, aquele crime que a pessoa cometeu. Mas que não existe uma lei específica para isso hoje no Brasil, não existe, né? Você vai enquadrar sempre a pessoa em uma outra lei, né? E vamos de música de novo. A gente relembra aqui o CD Wired, a primeira produção da Creative Commons, que trouxe grandes nomes do pop mundial. O CD abria justamente com uma faixa dos Beastie Boys, um dos melhores grupos de hip-hop norte-americano, com a ótima Now Get Busy. Vamos ouvir. Don't use an umbrella. When I buy vibes, I use Intella. Believe that aí Beastie Boys com Now Get Busy, um dos destaques do ano de 2005, no podcast do Alexandre Senna. E o assunto que dominou o noticiário brasileiro em 2005 foi o tal escândalo do Mensalão. Já na segunda edição do podcast, a gente trouxe aqui a bombástica entrevista do Roberto Jefferson, onde ele revelou um esquema de pagamento de propina a deputados. E o assunto rendeu seguidas matérias ao longo do ano. Foi um escândalo atrás do outro. E foi legal porque muitos brasileiros que estão no exterior e de alguma forma encontraram dificuldades para obter informações isentas sobre a crise política em Brasília, acabaram encontrando aqui, no podcast, uma importante fonte de informação, o que me deixou muito feliz. Vamos acompanhar, nesse outro clipe, como foi a cobertura da crise do Mensalão no podcast do Alexandre Senna. É, parece que Roberto Jefferson virou o homem-bomba do governo Lula. O Roberto aqui, o Delúvio, me procurou. Ele está fazendo um esquema de mesada no Mensalão para os partidos da base. O PP, o PL, quer que o PTB receba R$30 mil para cada deputado. Tá na cara que o Jefferson resolveu abrir o bico e trazer essa lama toda a público porque se sentiu acuado com a história da propina nos Correios. Foi a renúncia do deputado Valdemar Costa Neto. Para provar a boa fé dos meus atos, comunico à mesa a renúncia do meu mandato de deputado federal. No depoimento desta última terça-feira à nova CPI do Mensalão, Marcos Valério afirmou explicitamente que Disseu tinha sim conhecimento dos empréstimos feitos pelo PT e avalizados por ele, Valério. Já quero repetir, e vou repetir até o fim da minha vida, não participei, não autorizei, jamais concordarei com qualquer proposta de compra de voto, ou de compra de parlamentar, ou de mensalão. Analistas políticos creem que a decisão de Disseu de não renunciar e enfrentar de peito aberto o processo de cassação foi mais uma manobra para blindar o presidente Lula. Eu me sinto traído. Traído por práticas inaceitáveis, das quais nunca tive conhecimento. A melhor saída para Lula é fortalecer ainda mais a área econômica e prestigiar ainda mais o ministro Antônio Palocci, que tem sido o principal sustentáculo, o porto seguro do governo nesse momento de grave crise política. E é patético ver como a tática da Veja se assemelha à tática política utilizada pelo PSDB e pelo PFL. Eles tentaram vender a ideia de impeachment do Lula. Não deu certo. Tentaram atingir o Antônio Palocci. Não deu certo. Viram que para derrubar Lula era preciso primeiro se livrar do encosto chamado Severino Cavalcante. Tá aí o Severino sendo degolado. Eles vão fazer de tudo para encurralar o presidente Lula novamente, até conseguir que ele desista da reeleição. Queria, nesse final, dizer ao povo brasileiro que eu não tenho nenhuma vergonha e dizer ao povo brasileiro que nós temos que pedir desculpas. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Lula tem que se afastar da crise política causada pelas atrapalhadas de seu partido. Tem que se afastar do PT e tocar esses últimos 17 meses de mandato de uma maneira mais profissional. Enfim, parece que ficou claro que as tentativas da oposição de minar Antônio Palocci acabaram por terra. Por incrível que pareça, o mercado financeiro hoje torce mais pelo PT do que pelos tucanos e perfilistas, que utilizam os holofotes das CPIs para mero oportunismo político. O PT tem que pedir desculpas. O governo, onde errou, tem que pedir desculpas. Lula não morreu. Lula está aí firme e forte, pronto para uma nova briga em 2006. Mas nem só de crise política viveu o noticiário. Também falamos de economia no podcast e dedicamos duas edições para falar do referendo sobre a proibição do comércio de armas, que mobilizou a população brasileira durante o mês de outubro. Vamos ouvir meus comentários sobre esses dois assuntos, a economia e o referendo. A pressão agora em 2006, com certeza, vai ser pela baixa de juros. A ministra Dilma Rousseff defende investimentos pesados em infraestrutura para incentivar a produção. E com essa parcial do PIB, ela deve ganhar ainda mais prestígio no governo, enquanto a turma do Antônio Palocci vai ter que reavaliar algumas posições no tocante à política econômica. Até agora, o não está com 64,69% dos votos. O sim, com 35,31% dos votos válidos. A gente percebe que foi um recado claro da população, refletindo aí a insatisfação quanto às políticas de segurança pública adotadas pelo governo. E a música independente brasileira também teve espaço no podcast do Alexandre Sena. Trouxemos aí o som do Luiz Cláudio, da Fernanda Simeonato, do Min, do Zona Zero e, claro, do Homens do Pântano, que eu escolhi para fazer parte desta retrospectiva. Vamos ouvir novamente Aperte o Play. Com vocês, Homens do Pântano, no podcast do Alexandre Sena. Esse foi o som do Homens do Pântano, grupo carioca de hip-hop, no podcast do Alexandre Sena. E o podcast foi o espaço ideal para eu exercitar o meu talento de polemista. Na vida real, muita gente acha que eu sou meio intransigente em relação a certos pensamentos, que eu sou franco demais, às vezes, nas minhas opiniões. O legal é que o público de podcast, pelo que eu percebi, gosta de ouvir opiniões fortes, gosta de polêmicas e de assuntos controversos. Neste clipezinho que eu vou rodar agora, eu trago alguns dos meus comentários sobre assuntos polêmicos que mexeram com os ouvintes neste ano de 2005. Tenho analisado e concluído, com tristeza até, o quanto o comportamento de alguns desses veículos tem sido cada vez mais regidos por interesses comerciais e políticos, em detrimento do interesse público, em detrimento do bem-estar da sociedade. Como eu escrevi outro dia, o lado bom dessas crises políticas é que se expõem não só as mazelas dos políticos, dos empresários, do poder público em geral, mas também caem as máscaras de boa parte da imprensa brasileira. E tem havido um festival de trapalhadas. Por vezes, o comportamento da mídia nesse momento de crise beira a irresponsabilidade. Voltando à questão do podcast, como disse o Saboia, é pouco provável que o formato fechado, comercial das rádios, possa ser aplicado também no podcast. Porque a maneira como esse conteúdo de áudio chega aos ouvintes que baixaram o podcast na internet é bem diferente da maneira que a gente recebe o conteúdo vindo de uma emissora FM, ligando o aparelho, sintonizando a estação preferida, trocando estação quando a programação não agrada, etc. Em Goiânia, segundo essa colega, as pessoas se preocupam muito mais com a aparência, né? com vestir bem e com usar joias do que aqui em Brasília. Em Brasília, o que realmente conta é onde você trabalha. Você pode estar mal vestido, de chinelos e bermudão no shopping, mas se você fala que trabalha no órgão público, num tribunal ou numa câmara da vida, você vai ser sempre bem tratado. Eu já senti isso na pele algumas vezes. Na época em que eu estava na faculdade, as pessoas na rua me tratavam diferente, dependendo de como eu me apresentava. Me tratavam de um jeito quando eu dizia que era estudante da UNB, e de outra quando dizia que trabalhava num tribunal. Por mais raiva que a gente às vezes possa ter dos Estados Unidos, de sua política arrogante e imperialista, não dá para imaginar que a internet estaria melhor sendo controlada pela China, pelo Irã ou por outra ditadura qualquer. Ou, na hipótese mais plausível, não dá para acreditar que a ONU, que é um organismo internacional reconhecidamente falho, pouco produtivo, não dá para acreditar que a ONU teria a mesma capacidade gerencial que o ICAN tem demonstrado nesses últimos 7 anos. Às vezes, em determinados meios, a pessoa que não tem carro próprio e anda de ônibus é meio que discriminada. Mesmo que a pessoa seja de classe média e tenha um bom nível sociocultural, mas se anda de ônibus, às vezes tem certa dificuldade em se inserir em certos círculos sociais. O carro, em vez de ser um mero meio de transporte, acaba sendo mesmo um fator de exclusão social. É um negócio que eu considero bem feio, até. Mas eu acho importante manter o sonho, não deixar apenas o aspecto financeiro, material, tomar conta. Dinheiro é bom, salário certo no fim do mês é ótimo, mas é importante lembrar que a felicidade profissional tem outros fatores que não se podem mensurar em reais. A satisfação de estar trabalhando no que se gosta, essa não tem salário que pague. Se há muita coisa para falar sobre esse assunto, mas se for falar, o podcast vai durar mais de 1 hora. E além das polêmicas, eu notei que o público gosta de ouvir também dicas e indicações de outros podcasts. Foi uma coisa que eu descobri meio ao acaso, ao lançar muito despretensiosamente, ainda em junho, na edição 3 desse podcast, uma lista dos top 10 do podcasting brasileiro. A repercussão foi surpreendente. O negócio fez tanto sucesso que eu me vi meio que obrigado a citar, sempre que possível, novos podcasts que foram surgindo. Podcasts que eu ouvi, gostei e achei que valia a pena que os meus ouvintes também escutassem. Tem gente que acha isso meio sacal, né? Parece que é babação, que eu tô babando o ovo dos outros podcasts para angariar mais audiência e simpatia. Mas eu acho que não tem nada a ver. Assim como nos blogs a gente linka outros blogs que a gente acha legal, no podcast a gente também cita outros podcasts que a gente acha que vale a pena. Se quiserem chamar isso de babação, tudo bem. Vamos ouvir um clipezinho então com o melhor da babação do Alexandre Senna. Top 10 do podcasting brasileiro. O blog, eu comecei meu blog como um flash blog, né? Mais um podcast muito especial. Bem bacana mesmo o podcast do Gui Leite. Gosto bastante do estilo dele. Você vê que é uma locução tranquila, bem cadenciada, gostosa de ouvir. O mais polêmico e interessante podcast da atualidade, o Pod Sexo. Bem gostosa a voz da Mariana, né? O site do Projeto Min é o www.min.com.br. Guardem esse nome, Fritzlândia. É um podcast que promete muito. Tá aí Ed Silva, estreando o seu podcast. A música chama-se Toy Soldiers, da Martica, e foi esse trecho aqui que ele roubou pra colocar na música dele. Roubou não, ele dá crédito depois no disco, ela ganha uma grana também, vamos ver. Esse foi o Maestro Billy com seu Antes, Durante e Depois. Mas voltando à nossa lista dos top 10 do podcasting brasileiro. Tem gente que não gosta, né, dessa onda de um podcast ficar falando de outros podcasts. Parece uma rasgação de seda, babação de ovo entre podcasters. O Sala de Bate-Papo, apresentado pelo Alex Primo e pela Ana Hexek. E que se destaca não só pela qualidade da produção. É o podcast do Guilherme Werneck, o Discofonia. Que se destaca pela excelente qualidade das músicas e artistas apresentados. O Escriba Café, que é produzido pelo Christian Gürtner, que também faz o podcast A Voz do Teatro. Se você não tem certeza sobre onde quer chegar, então não saberá quando chegar lá. Som e locução de primeira. E para descontrair, vamos ouvir novamente aquele mini podcast As Melhores Coisas da Vida, que eu produzi para concorrer a um concurso promovido pela Kaiser. Olá a todos! Eu sou o Alexandre Senna e trago nesse podcast as melhores coisas da vida. Se apaixonar pela pessoa certa e ser correspondido. Rir a ponto de não aguentar mais. Tomar um banho quente num dia de muito frio. Poder fazer compras sem limites em um supermercado.

Podcasts do Alexandre Sena. www.alexandresena.jor.br/podcasts.html